Você conhece aquele cara? Chato demais. O cara já fez tudo. Mentiroso demais. Eu conheço um. Chato demais. Embaça demais. Mente demais. Esse cara é chato demais. Especialista em cada verso no quadro o diploma. Minha rima tá fluente e a verdade vem à tona. Quem não soma, reprova. Nunca inova. Não sabe a matéria, tira zero em toda prova. Ficou de recuperação. Diz que cola na função. Já fui na igreja, na macumba e já fui irmão. Diz que pega tanta mina da televisão. Que manda rima decorada, improvisação. Mancada. Quando chega, mancada. Quando sai, mancada. Quando fala, mancada. Quando vai, mancada. Toda hora eu já não aguento mais. Diz que me adora e fala mal por trás. Esse cara tá de brincadeira. De brincadeira. Pisou na bola, deu mancada a vida inteira. Falou que já fez box, que já fez capoeira. Torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Esse cara é chato demais. Chato demais. Esse cara é chato demais. Esse cara é chato demais. Chato demais. Esse cara é chato demais. Vou te contar uma história, cê não vai acreditar. Todo gado meu, ele pede pra adicionar. No Orkut MSN, cheio de querer agradar. Se faz de inocente, diz que é homem pra casar. Ele já foi carteiro, açougueiro. Ele já foi DJ, MC, grafiteiro. Ele já foi zagueiro, já foi goleiro. Quando cola com nós, nunca briga com dinheiro. Esse cara é engraçado demais. Tudo que você pedir, ele fala que traz. Tudo que você fizer, ele fala que faz. E tudo que você tiver, ele tem mais. Me diz agora, o que é que eu vou fazer? O cara enche o saco do MK, do DG. O cara é chato comigo e com você. Se não conhece, precisa conhecer. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Esse cara é chato demais. Chato demais, esse cara é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais. Sai da minha frente, não te aguento mais. Não te aguento mais, cê é chato demais.